Lança-chamas, We're All In It Together, os Pirates. Já está pronto a circular há cerca de semana e meia o número 3 da folha fotocopiada do Judas Priest Maniacs Club, referente a fevereiro de 84. Mais informação sobre o Priest, a ausência ainda de elementos, tanto por ali como por aqui, do novo Defenders of the Faith. E, entretanto, um artigo que interessa particularmente ao Lança-Chamas, a cobertura pelo Judas Priest Maniacs Club Magazine, dos prémios Lança-Chamas relativos a 83, tratado, como se esperava, à maneira dos autores da Folha. Pretexto também para mais uma resenha rápida dos clubes em atuação neste momento. O Judas Priest concede na Praça Artur Portela 2, quarto esquerdo, 1500 Lisboa. Contactos Carlos Alberto, Nuno Martins, Aquiles Dias. O já célebre purgatório do heavy metal, com morada nova, Rua Heróis de Quionga 60B, primeiro direito, 1100 Lisboa. Telefone opcional 823678. Contactos Luís e Leitão. Quanto aos outros, Rock and Roll, apartado 1, 2670 Louros, contacto Ricardo Jorge, Legionários Danço, Rua de Ceuta, lote 107, 3C, 2795 Linda Velha, contacto Rock Henrique Rodrigues, Metal Club, apartado 1704, 1017 Lisboa Codex, Pedro Jorge, Heavy Alloy, Avenida General Humberto Delgado, 149, Rua de São Direito, 2700 Amadora, telefone 940369, contactos João Henrique Zé Manel, João Zé Luís, e à parte daqueles que temos na nossa lista fixa, ainda o apelo dos mais sós, neste caso casais dos Arsénios, Paulo José Mota Vieira, da Ireira, Rua do Moinho, 2070 Cartaz, que pede apenas que alguns dos outros comuniquem. Emissão do Lança-Chamas, semanalmente aos sábados 18, 19, uma dedicatória ao Hard Rock Heavy Metal. Agora, como prometido, o prato forte da edição de hoje, chamado genericamente de Mini LP, registro no Japão, ao vivo e datado de 81, Iron Maiden. bit now. This is a song from the first Iron Maiden album. This is one I want to hear you clapping along to. It's a song called Remember Tomorrow. Before Iron Maiden 81 durante a Killer Tour Live in Japan. Dois temas para já, outros mais daqui a pouco no decorrer deste lança-chamas FM Mistério da Comercial até às 19. Passaram Running Free e Remember Tomorrow. O tema que vai rodar a seguir pertence a um tópico que, por estratégia, evitamos tocar durante algum tempo por aqui. Gostaríamos que ele se viesse a desenvolver, mas desde já um aviso, o lança-chamas não pode usar mais do que suporte vinil para as suas emissões. À parte, boas prestações que tivemos a ocasião de observar em cassete, mas intransmissíveis via rádio, Checkmate e Ferro e Fogo são duas das bandas que fazem bom hard rock ou mediano hard rock em Portugal. Outra, esta já com a vantagem do suporte vinil, os Vasco da Gama. As insuficiências habituais situam-se apenas e infelizmente sempre também na parte vocal. De qualquer modo, se quiserem dar atenção, a viola solo vale bem a pena. We'll be right back. Ave, Rei do Mal, Vasco da Gama. Lança chamas até às 19, FM Estéreo do Comercial, mais da Lega Japonesa da Killer Tour, em maio de 81, para os Iron Maiden. Os temas que finalizarão esta passagem especial no Lança chamas: Wrathchild e Killers. Travel around. Lança Chamas foram excertos do álbum Live in Japan, captado no Japão ao longo da turnê de 81, A Killer Tour dos Iron Maiden. Holy Diver, álbum revelado em tempo devido no Lança Chamas e também um pouco antes deste existir no Som da Frente, a estreia da banda finalmente de nome próprio para Ronnie James Dio, os Dio. Em relação a 83 e na Kerrang, dois títulos muito salientes, o melhor vocalista masculino para Ronnie, a melhor banda nova para os Dio e no Sounds, o melhor álbum, Holy Diver. Minutos finais do Lança Chamas 2 aos sábados 18-19 FM Estéreo da Comercial, uma dedicatória ao Hard Rock Heavy Metal e, como alguns de vocês já lhe chamaram, o Puro Sangue. Chama-se um dos seis temas que constituem o chamado History EP de Robin George, ou My Life. 10 minutos para as 19, é a longa recordação de Love Like a Man, 10 Years After. Thank you. Magman é o final do Lança Chamas de hoje aqui no FM Estéreo da Comercial, sábado às 18:19 de 1970, pertencente ao álbum Cricklewood Green, 10 Years After. Lança Chamas, boa tarde. White Snake, Slide It In.